pra você. E diga pra si mesmo se valeu o tempo que perdeu tentando achar uma resposta certa, a solução. E diga pra que tanta solidão, sem rumo, maltratar o coração. Pra que viver assim? Certa solução. Olhe para mim em meio à dor, estou a te guardar, estou a cada dia a te chamar. Escute a minha voz. Sua mão pra te conduzir na Olha, a palavra de Deus diz assim: que em tantas batalhas, em tantas dificuldades, em tantos sofrimentos que o ser humano passa, isso não é uma coisa que só acontece com você, não. Isso acontece com o Novo Som, acontece com a galera toda que está trabalhando aqui. A gente sofre às vezes, a gente tem problemas, nós não somos perfeitos, temos as nossas falhas humanas. Mas a palavra de Deus fala para você essa noite: recebe a tua bênção. Deus tem coisas maravilhosas para você. Em tudo na sua vida. E ó, tá chorando, teu coração tá com pranto. Teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém?